Aleluia. Aí, irmãos. Só um minutinho, Júnior. Só um minutinho. Eu gostaria de convidar todo mundo agora, né? Que essa música, ela é praticamente um pequeno testemunho do que a maioria aqui já viveu. No mundo da droga, do crime, sexo, uma bagunçada que esse mundo oferece aí. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu creio que a maioria aqui é convertido. Quem é convertido, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa música diz o seguinte: por que está nessa lombra? Se tiver alguém que não é convertido, irmão, escuta essa música, reflita. Mano Jordan. Aleluia. Faz presente, por favor. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, a música diz mais ou menos assim: meu irmão, por que está nessa lombra? Vem bailar comigo nessa rumba. Esse é o refrão, quero ver todo mundo cantar. Aleluia, pode soltar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, por que está nessa lombra? Vem bailar comigo nessa rumba. Meu irmão, por que está nessa lombra? Vem bailar comigo nessa rumba. Ei, ei, ei, você aí mesmo, meu irmão. Por que você está nessa droga muito louca? Então, venha comigo dançar uma rumba. Dessa porcaria de lá, deixa pra lá essa maconha. Eu também já fiquei louco, muito louco com isso. E é por isso que aceitei a Jesus Cristo, o verdadeiro salvador das vidas. Aquele que realmente vai cicatrizar as feridas. Não caia nessa, irmão, de ir pras festas então. Se fica louco, noiado, lombrado. Eu sei que você é um homem esperto e não é nenhum otário. Não, sai dessa vida, desse jogo do diabo. Enquanto isso, o diabo te quebrou. Não tem vergonha. Diz que é problema na vida. Pra resolver os seus problemas é só Jesus e a Bíblia. Acabar com essa estigma e as drogas do diabo. Mas desde uma vez por todas, você não nasceu pra ser escravo. Nem dobrado, nem derrotado. Muito menos um fechado. Tu viesse a esse mundo pra ser um ser assemelhado. Semelhança de quem? Semelhança de quem? Semelhança daquele que só pura que pratica o bem. Por que está nessa lombra? Você quer fumar, cheira, fica bem louco. Diz o que você quer, fica chapado e dá pipoco. Isso não é vida não, se liga vacilão. Isso não é sermão, tire a conclusão. Até com seu próprio pai, você já saiu no soco. Se a xinga bate bem, ó. Até a roupa do corpo tá dominado. Tá desandado, é deprimente, doido te ver nesse estado. Cada tacada é um passo pro caldeirão do demônio. Cada tacada levada a fumaça pra de neurônio. É cabuloso, não é? Falar contigo do meu lado, ninguém quer. A mesma lombra que te leva ao paraíso da ilusão. Quando passa, te joga no inferno da depressão. Sai enquanto há tempo desse purgatório. Não antecipe, maluco, o seu relógio. Na mão dos homens, o couro come. Quer sair dessa vida, lembra desse nome. J-E-S-U-S. Ele está sempre pronto pra ouvir sua prece. Jesus, se tá com ele, sobe, se não tiver, desce. Passe a face contigo, segure a onda. Vem bailar comigo nessa rumba. Meu irmão, por que está nessa lombra? Louca, louca, muito louca. Vem bailar comigo. aleluia. Meu irmão, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o verdadeiro Deus. Só com Jesus nós vamos ter paz. Só com Jesus nós vamos conseguir olhar pro irmão e falar: eu te amo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Comigo nessa. Aí, esse aí, todos mandam face a face. Aí!